Orlando 031, boa noite, acione identificação. Autorizado chegada a mar e desse mantenha 4 mil pés. O ajuste na 092. O 9031 tem condições de voar ITAP? Autorizado acionamento no 5, chama para o táxi, volte 02, com 9047. Autorizado, volte 04. Dona 643, acione identificação, autorizado chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, o ajuste na 092. Reporte Gol 020, ready to copy, flight level 370 to Lisbon. Correto. Ok, Reporte Gol 020, clear to Lisbon, flight level 370, initially via Upper Zulu 10, take off runway 10, left turn to Puka departure and Zipa transition. Transponder 5160, departure control 120.80. Trem, o vento 0110 graus com 2 nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, quando mais próximo chegará? Do Puka, dentro de Paro. Suporte 5160 e suporte 120 de Malay, suporte 2020. Airport Gal 020, that's correct. Call Tower 118.60 to push back and start up. Calling Tower for Puka. Autorizado chegada bom, se desse mantenha o nível 050. O ajuste no 012. Oi, Salvador Gol 9047, 142 a bordo, 3:46 de autonomia, alternando Galeão, instrução táxi. 9047, livre táxi, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. 3 horas de autonomia, Galeão, POB, de novamente, por gentileza. 42 a bordo, 3:46 acima mil, 10 a galinhão. Ok, 3:40 a galinhão e 1:42, ok, agradeço. Torre Salvador, boa noite, Altan, 9357, informação Bravo, Guarulhos, nível 3, contra 0. Altan 9357, aguarde um minuto para a cópia. Guarulhos, não se escuta, 9357. Lovato tá na escuta. Voo 9047, chegou pronto, confirma. A intensidade 1 da transmissão, ok? Cheque o rádio. Ruta 3226, no solo aos 48, libera a direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07. 9047 da Gol, alinhe e mantenha 1-0. Alinhe e mantenha 1-0, Gol 9047. Ruta 9357, copia? Permitido, prossiga, 57. Ruta 9357, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APA Zulu 21, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5166, controle em 120.8, corteja. Lefa, cana 5166, controle 1208, 9357. 9357, correto, chama para o acionamento. Reportará para pushback, 9357. Torre Salvador, boa noite, bom domingo, garantia estabilizada final e NFX, no céu. Ciente, complete aproximação, guarda pista livre, no 606. Guardando autorização para voo, no 606. Então, já está autorizado, igual a 0 para 0. Bom, público executivo. Gol 9047, está autorizado a linha de decolada 10, o vento é calmo. Autorizado a decolagem 10, gol 9047. Ajuste 0 na 3. Ready for taxi. Circo posto na sala, então vai se dar, posto na sala. 10-06, livre pouso na 10, o vento norte com 2 nós. Pouso autorizado, pista no 0, voo no 6-06. Voo 9047, decolou 51, controle em 120.8, boa noite. 128, boa noite, 9047. Sou Salvador, voo 9047, decolado, saída água. Voo 9047, contato radar na decolagem, se mantém o nível 360, sai da árvore. 360, árvore, voo 9047. Voo 9031, passando Duna, completa aproximação, chame a torre no noite desse momento. 35344, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 02, reporte estabilizado no ILS definida, pista no 0. 2012, reporte estabilizado, 35344. Boa noite, 9031, complete a aproximação, agora a pista livre. 3-1. O voo no 606, seu solo foi ao 5-3, ao livrar à direita, prossiga na alfa, chamamento da taxa Juliette. Segue na alfa, chamamento da Juliette, 1-6-06. Voo 643, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 02, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Taxi approved by April 1, India and Alpha. Call me again on holding point runway 10. Altimeter setting now 1012. Azul 4062, redução para 2209. Para 062, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 092. 25344, passando Duna, completa aproximação, torre na noite, decimal 6. 18-6, obrigado, boa noite, Tripis. Boa noite. Senhor Juliette, portão 5-1-6-0-6. É a passagem do 30, tá? E Juliette pro 05-1-6-0-6. Utilizado meio leste, seguida, piscina 0. Guarda Duna, é a posta pesada, 1-6-4-5-0-6. Complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso, o 35344. Aguardando, 35344. Presente PRO, limite ao localizador. 2000, mantendo PRO, limitado pelo loja, 24062. Correção 3000 pés, 4062. 3000 pés, então, 4062. 7, a livrar à direita. Prossiga via Alfa, Chemete, do Taxi Juliette. Olivera à direita, via Alfa, chama a Tec, o 903. Boa noite. Boa. Autorizado, chame táxi. Então, 3891, a desse mantenha 3000 pés, o ajuste é 012. 3000, tá 3891. Pois na linha 5 aqui. O trip 5344, livre pouso na 10, cheque o trem, vento 030 graus, 2 nós, que negar no 012. Pouso, trem baixado, travado, trip 5344. O Gordo 606, eu vou checar quanto foi ela, ok? Ok, ele apareceu agora, obrigado. Tá. Ah. 3891, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Mantenha para o limite ao lock, 3891. Dono 643, passou Duna, completa aproximação, torre no noite, decimal 6. 2726. 4062, autorizado LS Rei da Pistona 0, reporta estabilizado. É, reporta estabilizado, azul 4062. Levou 643, família do externo, baixado, travado. Complete aproximação, guarde pista livre no 643. Guarda, levou 649. 3891, se o senhor prosseguir na chegada, vai ficar com a separação abaixo dos mínimos previstos. Senhora, mas se a senhora quiser que a gente reduza, a gente pode reduzir também. Até quanto? Até condições? Até 140. 1709. Então 3891 e considere então vetoração, mantenha a chegada. 179 está mantendo a chegada, tá? 3891, obrigado. Roger, maintain position, airport 4020. P5344 no solo 00, por gentileza, agilize a liberação à direita, táxi na Alfa e chame novamente antes da Juliette. Já tá livrando o trip 5344. Vai chamar antes da Juliette, então o trip 5344 livrando. O gol no 643, checando o trem, livre o pouso na 10, o vento é 040 graus com 3 nós, o altímetro no 011 agora. Repouso na pistão no 0, baixar travado no 6430. Boa 9031, ordem da Juliette. Mantenha a posição, aguarde, 9031. Mantenha a posição, ordem da Juliette, boa 9031. Azul 4062, boa noite, está passando, ou melhor, está a 2,5 milhas do externo. 4062, boa noite, complete a aproximação, guarde pista ali, fora posto. Azul 4062, aguardando. Para o táxi 9357, confiável, 1970, entrando galera com 4 horas de avanço. Está livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolar, está 9357. Pátio 1, Índia e Alfa, reportará o ponto de espera, 9357. No 714, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém unida 050, o ajuste na 011. Gol 9031, após o tanque taxi, ingresse via Juliette para o portão 1111. E após a aeronave da TAM, prossegue para o Gol 9031. O Gol 643 no solo 02, por gentileza agilize a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, alisou o Gol 643. O azul 4062 está livre, pouso na 10, o vento 030 graus com 4 nós. 30 pouso, azul 4062. 86, obrigado, bom trabalho. Juliette, portão 01, 35344. Portugal 020, after the first traffic, or after the first landing traffic, line up and wait runway 10. Behind the landing traffic on final runway 10, line up and wait behind the Portugal 020. Então, 3891 na final, baixar travado. 3891, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Eu tenho um TAP alinhando agora, presto a iniciar a decolagem. Gente, guardando a 4062 no solo aos 34, por gentileza agiliza a liberação à direita, taxi na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, o 4062. Portugal 020, the wind is 030 degrees of 4 knots, clear to take off. Let's take off on the one, Portugal 020. Então 3891, informo QNH 1011, o vento 030 graus com 4 nós, apenas aguardando a decolagem do TAP para o pouso, ok? 91. 3891, agora livre pouso, vento 0304 nós. Autorizado pouso, 3891. Vodka 020, airborne at 06, call now departure control 120.80, have a nice flight, and good night, sir. Salvador 120, decimal 8, departure 020, muito obrigado, boa noite, até a próxima. Até a próxima. Pode estar pronto, está 9357, ali mantém o 0. Ali mantém, 9-0. Salvador, muito boa noite, Portugal 030. Air Portugal 030, boa noite, radar contact on departure, climb maintain flight level 370, Puka departure. On Puka departure, climb flight level 370, Portugal 030. Boa noite, 05, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada à mare, desse mantenha o nível 060, o ajuste no 0 no 1. Mare 060 no 0 no 1, boa noite, 05. Da 9357, o vento 040 graus, 4 nós, livre decolagem na 10. Livre decolagem na 10, Tô, confirma que o 3891 vai, prossegue aqui via Alfa, né? Afirmativo, via Alfa e Juliette, portão 11. Obrigado. Otan 9357 decolou aos 10, controle em 120.8, boa noite. 208, boa noite. Posição 9357, decolou cruza 2000 pés. Posição 9357, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 340, sai da arba. 340, sai da arba. Posição 9357. Bruno 714, desse mantenha 2000 pés. O ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado no ILS de seguida, pista no 0. 2011, autorizado ILS 74. Gol no 805, desse mantenha 3000 pés. O ajuste no 0 no 1 está livre da restrição de altitude na posição ITAP. Livre da restrição ITAP, descendo para 3000 pés, 2011 no ajuste.